bem-vindos a mais um episódio do Director's Cut, programa de cinema para isto na Rádio Zero. O meu nome é Tiago Alves, comigo como sempre está António Mendes e hoje... Tens um convidado especial! Não somos... Não é a Adriana Delgado. Sim. É o Pedro Figueirinha. Boa tarde a todos. Olá! Estás bom? Sim. Estamos a dar um passo bem neste preciso momento. Não deu para ouvir. Mas deram mesmo. Ok. Hoje temos um programa recheado, como costume. Começamos já com notícias. Vai haver um remake do Corvo. Já tem um escritor, já tem um realizador. O que é que vocês acham disto? Um outro remake do Corvo? Um outro remake do Corvo. O Corvo tem quantos remakes? Sei lá. Pai, dois. Eu tenho a sensação que... Existe o filme do Alex Proyas. Depois existe outro filme muito a mal, que é o The Crow, City of Angels. E depois há um Pecado Capital. Isso é sequela, não é? Acho que... Não sei se é sequela. Eu nunca vi nenhum deles. Não faço a mínima ideia. Eu nunca vi nenhum deles também, mas sei que existem essas coisas todas e... Pá, eu não me importo com o Eu Robô, mas eu... O resto da cinematografia do Alex Proyas, assim, o Knowing e o Dark City, apesar de haver gente que acha que o Dark City é bom, eu não acho que... O Dark City que toda a gente que se acha inteligente diz que é o precursor do Matrix e tem muitos elementos copiados, não é? Sim, é. Eu cá para mim, eu só te digo uma coisa. Tem um filme inteiro em que o Kiefer... É um filme inteiro em que o Kiefer Sutherland está a fazer Jeff Goldblum, portanto... Porque simplesmente eles não conseguiram arranjar o Jeff Goldblum e é total Kiefer Sutherland. Porque eu tenho de... sublinhar tudo com as, porque é para dar mais ênfase às coisas que estava a dizer. Já estou a perceber como é que é. Grande Jeff Goldblum. Sim. Pronto. Eu, como eu disse, eu nunca vi nenhum dos Corvos. Sei que se a Adriana aqui tivesse, já não estava a chatear, porque o primeiro Corvo é considerado de culto, embora ela não concorde. Estava mesmo a ver. Certeza. Ela ficou chateada comigo quando eu disse que o Starship Troopers era de culto, e o que na realidade é de culto. Starship Troopers é de culto. Mas o Corvo, pronto, tem um estatuto ainda acima desse. Já temos o Bernardo da Costa a chatear-nos a cabeça. Exatamente. Mas pronto. Olha ele levantar aqui a minha mochila. Mais notícias esta semana. Os Monty Python vão voltar. Vão fazer um filme de ficção científica. Absolutely Nothing. O que é que vocês acham disto? Como é que eles vão fazer o Graham Chapman? Mais pequena. Então não são todos os tipos dos Monty Python que voltam. Mas cá para mim, eu acho que... Os principais, O Graham Chapman era um dos principais, pá. Se tu falares em Terry Jones... Está bem, porque esse aí era o tipo que menos se via dos Monty Python, mas quer dizer, o Graham Chapman era uma coisa, é o tipo que é o general que está sempre a dizer: ah, isto está demasiado silly, vamos passar de coisa, estás a ver? Mas isso, e o John Cleese? O John Cleese sempre foi a capa dos Monty Python para mim. Como é óbvio, mas é que o John Cleese é o the head of the band, porque ele tem a personalidade mais espetacular do mundo, porque ele é um dos maiores... Entertainers. Sim, mas ele tem um não sei quê de idiota e de cretino que os outros não têm. O Graham Chapman, por exemplo, tem um ar de miúdo bem comportado, o Eric Idle também, mas o John Cleese tem aspecto de correr aquilo tudo à bufetada, portanto. Pensa numa cara engraçada aquele tipo. Sim, e depois tornou-se um ícone com os 007 e com aquilo tudo. Com os 007 não tanto, mas com o Fawlty Towers, sim. Fawlty Towers, quem não viu, vá ver. São 12 episódios de uma série que é de uma sussa tirar ao chão a rir. Como é que se chama aquele filme com... É o Peixe Chamado Wanda. Esse também é engraçado, mas há um filme que é fraquinho e que para mim é salvo o John Cleese. Aquele que eles andam todos à procura de uma mala com dinheiro, que também tem o Ron Atkinson, se não estou em erro, que está sempre a adormecer. Ah, sim, eu sei, esse aí também é muito fixe. Corrida de malucos ou algo do género. Sim, a Rat Race. Não, o Rat Race. Rat Race. É fraquinho, é esse filme é muito fraquinho, salvo vezes o John Cleese. É muito fraquinho, mas tem bem essa piada. É entretenimento familiar. Pô. Exatamente. Aquilo no fundo é entretenimento familiar. Exatamente. A primeira vez que eu vi a cena do helicóptero, eu parti-me a rir. Qual é a cena da cena do helicóptero? É aí que vai a outra e está a música por trás. E vai a outra a perseguir a desgraçado do super-homem. E a parte do aeroporto também tem piada. A parte quando os gajos prendem os... Fica pensa na torre que dá voltas, sim. Sim, exatamente. Então está a ver, vocês estão a gostar do Rat Race. É mesmo que tenham a dizer que estejam aqui é fraquinho. Sim, é fraquinho. Como é em termos de drama, bom, muito obrigado. Há de ter sido o último filme que eu vi com o Hulk e tem um cameo fantástico da Kathy Bates. Em que ela não faz... é aquela que tem os skills ou uma cena assim. Exatamente. Pois exatamente. É. Ela tem uma quinta de skills ou uma porcaria assim. E umas outras nazis também têm piada. Essa pois parte. Pois é, essa parte é engraçada. Então estás a ver, vocês estão ao rato race no fundo. Eu acho que tenho que ver esse filme outra vez. Há demasiadas partes. Eu tenho DVD em casa, portanto. É, então gostaste mesmo do filme. Sim, eu gostei mesmo do filme. É engraçado, é engraçado. Alguém ouviu mais alguma coisa de novo esta semana? Eu sei que o Javier Bardem deixou de participar no Despicable Me 2. Ele supostamente ia fazer um vilão que era El Macho. El genérico. Não há nada, não há aqui só uma personagem mais óbvia para outra. Realmente? Sim, mas quer dizer, também eu sei que a Lily Collins que vai entrar naquela a filha coisa. Do Phil, não sim. é? A filha do Phil, sim, exatamente. A filha do Phil, exatamente. Só que é aquela. Vai entrar naquela coisa do Mirror Mirror com a Julia Roberts. E vai entrar no nos irmãos. Não é nos Irmãos Grimm, uma coisa assim. Não sei. É uma coisa qualquer de fantasia que muita gente diz que é o principal concorrente do novo filme da Kristen Stewart. Que é o que eu estou a dizer, é o Mirror Mirror, com o Julia Roberts. Aquilo tem um aspecto tão sacarino que eu é dos filmes que mais me aterroriza no ano que vem. Eu já vi, acho que sim, um novo trailer há uma semana ou duas. Sim, um novo trailer. Sim, e continua tão marado como epá, parecia. Não. Passar dos imortais para aquilo. Pá, eu não sei o que é que se está a passar pela cabeça do Tarsam, mas pronto. Às vezes apetece-me ter mulheres dentro de um touro a arder, outras vezes apetece ter coisas bonitas e cor-de-rosa. Sim, exatamente. Aquilo eu já disse isto, mas é Branca de Neve com Nova Iorquinos, portanto. Meh. Don't really care. Estás a ver o don't really care disto aqui. Isto tem aspecto de ser epicamente mau. Pois. Ou um filme de culto. Sim. Vamos esperar para ver. A Adriana neste preciso momento está a pegar na massa de armas em casa dela. Eu acho que a Lily Collins era para entrar no remake do Evil Dead, se não estou em erro. Sim, era. E ela também, eu estava precisamente a falar disso, ela deixou de entrar, ela renunciou ao papel. O que põe outra vez o Evil Dead em águas de bacalhau, com sorte para o resto do tempo. Era bom. Sim, era bom. Foi mais completamente desnecessário. Não, totalmente não. E eu não tenho confiança nenhuma naquele realizador. Se calhar eu até é bom, mas não ele pode ser bom, não tem qualquer problema com isso. Aliás, eu já vi o Panic Attack, que foi aquele filme que puseram no YouTube. Não é assim tão bom, mas quando tu tiveres a noção que aquilo foi feito assim como projeto hiper independente, em que foi o tipo que desenhou aquilo tudo sozinho, sem mais ajuda de ninguém, mais ou menos como foi feito com o Monsters, aquele filme do Monster Zona Interdita, em que sim. passa no México. Foi um sleeper hit. Exatamente. É e é de que já? Sim, e que o Kevin Smith. Uma das pessoas que gostou mais desse filme foi o Kevin Smith, por exemplo. Eu achei que era fixe. Não é nada de muito hiper fantástico, mas é fixe. E sinceramente, pá, eu acho que eu ainda lhe dava a moeda, ainda lhe dava a moedinha de poder vir fazer um filme. Por favor, não destruir o Evil Dead, porque é uma maneira muito má de começar uma carreira. Mas. E isso também não quer dizer nada. O Alien 3 também foi realizado pelo David Fincher e olha onde é que ele está agora. E o Alien 3 não é tão mau como toda a gente diz. Até o James Cameron. James Cameron começou com o Piranha. Foi com o Spawning, o segundo. E só teve direito a fazer o Aliens 2 porque o Terminator foi um sucesso bilheteiro e realmente era uma carta branca para ele fazer o Aliens. Sim, o Brian Palma também fez filmes de terror no início da carreira dele. O desgraçado do tipo que fez o Padrinho. Coppola, exatamente. Eu estava a pensar, mas não é Frank Lloyd Webber. É outro. Os três nomes são complicados. Sim. E depois também há sempre aquele mito urbano que toda a gente diz que Stallone fez filmes porno. Era o Stallone e o Richard Gere, não foi? Fizeram filmes porno no início da carreira. O Richard Gere nunca ouvi, mas o Stallone estou sempre a ouvir aquela Stallion que nunca disse. Mito urbano. Verdade, senão. Sim. Isso é balela. De facto. Esses mitos urbanos. Mas então. Mais alguma coisa? Acho que não. Ouvi dizer que há Oscars ou algo do género a chegar. Sim. Não, mas com esta lista de nomeados não me interessa muito a edição deste ano. Sim. Vamos já passar para as categorias principais ou vamos começar pelas menores? Somos para as fraquinhas. Pronto. Sim. edição de som. Edição algo de que somos experts. Somos os melhores nisto. Atenção, a edição de som e a mixagem de som são os filmes que... São as categorias em que eles normalmente permeiam os filmes que são de culto, mas que eles não acharam coisa. Olha o que aconteceu com o Fight Club. É palmadinha nas costas. Exatamente. Olha, sim, está bem. Okay. Continua assim som, que estás no bom caminho. Edição de som. Continua a tentar. Sim. Mais longe. Sim, e é o que foi acontecer com o Drive. Coitadinho do Drive. Sim, por acaso, fazer o Snowball ao Outbrook não se faz. E mesmo estar ausente da categoria de melhor fotografia também não se compreende. Melhor fotografia, não concordo. Mas em termos de edição de som, e provavelmente. Não é um filme bonito como Árvore da Vida, mas é um filme estilizado. Não é necessário o facto de. A melhor fotografia não é necessário ser um filme bonito. A melhor fotografia é necessário ser um filme que tenha feito alguma coisa de realmente fantástica em termos de fotografia. Olha, por exemplo, o que aconteceu com o War Horse. O War Horse. Precisamente aplicar a estética do daguerreótipo, que é uma espécie de uma fotografia que existia em 1910 e não sei quantos mais, portanto, quer dizer. Isso tenho que concordar, mas quando formos ver a substância do filme é que é uma carga de trabalho. Atenção, é edição de fotografia, não estamos a falar de coisa, quer dizer. Também podes meter o desgraçado do Imortais como um dos principais nomeados para melhor edição para melhor direção de fotografia, que até era um dos principais nomeados e acabou por não ser coisa. Mas quer dizer, se tu fores a ver o que é que o Imortais é uma porcaria. Não é uma porcaria. Não é uma porcaria, é pior que uma porcaria. Não é pior que uma porcaria. Começa por M. Começa por M e acaba em A. Não é maravilhoso. Não. É mediano, o que é? Mediano não acaba em A. Nem maravilhoso. Não. Estes gajos sempre a bater no... Olha o teu favorito, rapariga tatuagem dragão para edição de som. Sim, exatamente, então. A mixagem de som mixagem também. De som e edição. Acho que está nomeado para os dois, não é? E também as Transformers Dark of the Moon. Ok, lá se vai a minha teoria. Por que não? Não, mas normalmente os blockbusters também são nomeados para a melhor edição de som, porque têm muitas explosões, não sei quantos mais, e é um bocadinho difícil estar a gravar explosões e etc. Portanto, elas são coisas. E trazem sempre misturas para fazer os efeitos dos Transformers. Exatamente. Eu acho que o Michael Bay deve usar os mesmos sons desde o Armageddon. Yeah. Vocês têm noção, mesmo plano de autoestrada já várias vezes lá no Capotanço. Vocês têm, só que eu estou a ficar embasbacado com o nível de nerdice que isto chegou. Estamos a discutir a mixagem de som e edição. Mas é verdade. Nós preocupamos bastante com as coisas técnicas. Sim. Por exemplo, no caso do Jurassic Park, como é que tu querias o rugido do tiranossauro? Aquilo, se estiveres realmente interessado, vês que aquilo é uma mistura de. Acho que é de um elefante com um leão e mais uma coisa assim, para um determinado rugido. Sério, esse tipo de coisas é interessante. Sim, está bem, como ok. Como é que o Ben Bird música... cria os efeitos de Star Wars? Sim, está bem, ok, mas... Ele vai claramente ao espaço e grava. Exatamente. E grava numa galáxia. Muito sim, bom. Aliás, no espaço é conhecido por... Por ter som, sim. Por ter som, exatamente. Tem muito ar lá. O monstro de fumo do Lost também era o som de um táxi de Nova York, de uma caixa registadora e mais não sei o quê, mas... Podemos não falar em Lost. É que eu estou a tentar recalcar isso há alguns meses e não estão a facilitar nada. Há alguns meses, mas aquilo acabou há anos. Mas é um trauma para o resto da vida. Porque qual é que é o único ponto que me deixa de pé atrás com o Prometheus? É mesmo quem está a escrever o filme. É o Lindelof, exatamente. E pronto. Ok, pronto. Não é tudo, é mal. Já falamos do Prometheus daqui, pronto. Ora, sound mixing, sound editing, mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos os mesmos nomeados. Só há aqui uma diferença do Drive para o Moneyball. Uh-huh. Melhores efeitos especiais, Harry Potter, a segunda parte do Death Way Owls. Sim, que foi também um snub. Eu acho que é com toda a justiça um snub. Para o melhor filme? Para o melhor filme, como é óbvio, é um snub a toda a gente ficou. Ah, o Harry Potter não foi nomeado para melhor filme. Estejam calados! Estejam calados! A maior parte da série foi mediana, não então, é? O Senhor dos Anéis. E o Alan Rickman nomeado para melhor ator secundário. Também se falou nisso. E eu inclusive falei disso neste programa. Que houve muita gente que lançou logo como candidato na altura em que o filme saiu. Pá, quer dizer, o Alan Rickman é a única pessoa... Tirando os miúdos, é a única pessoa que está a representar aquela série dos adultos. Porque é, a Helena Bonham Carter está-se a divertir à brava a fazer aquilo também. E o Ralph Fiennes. Aliás, um drinking game fantástico é a veres o trailer do Deathly Hallows. E é, cada vez que eu vou. É um drinking game bem rápido. 2 minutos e meio. Sim, sim, mas atenção. Tu bebes um, tu bebes um shot a cada vez que o Voldemort dá um grito. É só isso que eu digo. Isso não dura 10 minutos. Não dura 2 minutos, mas são 5 ou 6 logo de seguida. Em menos de 2 minutos. Ora, Hugo, a invenção do Hugo. Eu não faço a mínima ideia. Eu por mim, eu bem sei que aqui é dos filmes que recebeu mais nomeações, mas até eu ver, eu preciso ver para crer. É porque eu não. Eu estou um bocado de pé atrás com a ideia do Martin Scorsese ter feito o filme do Robert Zemeckis. É, portanto... já recebeu um Globo de Ouro, a coisa não pode ser muito má. Aquilo parece um Oliver Twist glorificado a uma cena desse tipo. Aquilo não parece realmente muito interessante. Pá, quer dizer, eu preciso de ver para acreditar. Bem sei que o Sacha Baron Cohen normalmente mete-se em filmes bons. E mete-se? Tirando o Bruno. Eu este fim de semana vi. Bruno. É pá, o Bruno é engraçado. Não o Bruno é a melhor comédia do ano em que saiu e é um dos melhores filmes desse ano. Aliás, consegue ser melhor que o Borat, na minha opinião. Assim, no Bruno, uma pessoa passa de piada a gays, a piada a gays, a piada a gays, a piada a gays. Eu acho que o Bruno equilibra bem a coisa. Acho que goza com os estereótipos e goza também com quem os cria. Acho que equilibra sim, a coisa. Sim, quer dizer, ele consegue fazer isso melhor no Borat. Eu, pelo menos, na minha opinião. São coisas diferentes, mas é. Sim. Mas, atenção, olha, mas olha só, quando é que ele faz os papéis sérios? Sweeney Todd, por exemplo. Sweeney Todd está espetacular. Que mais? Vai fazer na biografia do Freddie Mercury que se fala há montes de tempo? Sim. É o que faz de Freddie Mercury? Em teoria, naturalmente. Fala, sim. Naturalmente. Não há assim de arranja alguém, arranja alguém para Freddie Mercury. Richard Gere, por exemplo. Oh, tu és maluco. Richard Gere a fazer o Freddie Mercury. O Richard Gere está com quantos anos já agora? Não sei. Mas, ele tem, mas como ele tem o cabelo branco desde que ele tinha 10 anos, portanto eu não faço a mínima ideia. Tu estás a imaginar o Richard Gere vestido com o Freddie Mercury? No. Não, e com o mustache. Mustache. I want to break free. Exatamente. Com o aspirador. Sim. O aspirador e vestido de mulher. É, e o bigodezinho, atenção, não esquecer o bigodezinho. Porque não com o Clive Owen já agora. Não. Clive Owen, é. Não. Estava a dizer isto a gozar, espero. Eu sinceramente não vejo ninguém assim muito parecido com o. A nível de o Steven Seagal a fazer de Freddie Mercury. A nível de voz. Ou curto isto tudo. Sim, falando mais, a nível de voz, falando mais a sério, é fácil encontrar algumas pessoas com semelhanças. Na altura em que o Freddie Mercury morreu, falou-se muito que o George Michael ia substituí-lo. Até porque naquela. Quando foi o concerto em homenagem à morte dele, e este ele teve aquela performance com o. Aquela música que até tem gospel e tudo. Não sei, pronto. Falou-se que ele ia substituí-lo porque a performance foi muito boa, realmente. Nos últimos anos falou-se que o Mika era um grande candidato para fazer de Freddie Mercury para acompanhar a restante banda nos concertos. Okay. Calma que o melhor vem aí. Calma que o melhor ideia vem. Diz. Não sei se sabes, mas o Brian May também já tocou com a Lady Gaga algumas vezes. Sim, sim. Pronto. E agora o que se fala é que o Adam Lambert vai ser contratado para fazer turnês com eles. Sim. Então esta parte é que é pior que o Mika. Preferes o Adam Lambert ao Mika? Pá, eu não sei. Eu só tenho o Mika na cabeça. Aquela coisa do Fat Girls. Lembram-se do Fat Girls? Não. Fat Girls, you are beautiful. Ah, já sei. Pá, mas eu gosto dele. A música que estava a falar há bocado era o Somebody to Love, sim, com o George Michael, que já foi feita. Está bem, ok. Mas o Mika tem um timbre e uma tonalidade parecida com o de Freddie Mercury. Ele já mas não é propriamente dito voz de rock. Tá, claro que não. Eu, nem a Lady Gaga se calhar era, mas pronto. Sim, mas a Lady Gaga é voz de pop, não é voz de rock. Tá bem, mas os Queen também nunca foram só uma banda só de um estilo. Eles têm ali uma mistura. Sim, está bem, ok. É, mas precisamente um dos grandes... mais-valias do Freddie Mercury é que era ele podia versátil, sim, era poder cantar tudo coisa. E ele tinha uma voz que era tipicamente uma voz de cantor rock. Concordo. Yeah. Mas pronto. Isto é um programa de cinema, não é um programa de música. Sim, um programa, nós dominamos os campos todos. Exatamente. Sim. Multifacetados. Vais para um intervalo? Vamos fazer um intervalo então. Sim, exatamente. Hoje é a semana do. Hoje não, este programa é a semana do funk. Estamos a celebrar os não sei quantos anos do funk. Mas agora vamos cortar um bocadinho. I wish you could swim. E depois de ouvirmos esta lenda viva do rock, que é o David Bowie, canta sempre com ar chateado, atenção. Claro que canta sempre com ar chateado. mensagem bonita da música, qualquer um pode ser um herói. Sim. Ou uma rainha. Toda a gente pode ser um herói, mas é cantado com um ar de indiferença absolutamente espetacular. Parece que nos está a fazer um favor. E depois de falarmos de música, vamos falar de culinária, porque esta é a theme song do Hell's Kitchen. Não é? Sim, exatamente. Mas então... Estávamos nos efeitos especiais e agora vamos para a maquilhagem, que é algo que nós dominamos por completo. Sim, é uma coisa... Eu sinceramente eu não sei porque é que o Deathly Hallows ou o Albert Nobbs ainda se percebe, porque vai transformar a rapariga, a Glenn Close, não é propriamente rapariga, num homenzinho. Iron Lady, sim, eu percebo porque, por causa da Meryl Streep e não sei quantos mais, e quando ela está no início e a... Margaret Thatcher era um mostrengo. Mas agora o Harry Potter e Deathly Hallows, pá, sinceramente, só sou por causa das feridas, porque de resto... Voldemort ou só? O Voldemort, olha, o Voldemort tem o nariz apagado. E pintado branco. Então. Se as duas categorias estivessem numa só, de maquilhagem, não, maquilhagem de guarda-roupa, eu percebi a nomeação, porque pronto, o conjunto é competente e é bem feito, mas agora, sendo categorias separadas, realmente não percebo o que é que ele está a fazer aqui. Uhum. E falando nisso, vamos já para o guarda-roupa. O Anonymous, que eu sei que tu... Sim, eu gostei. Gostaste? Eu gostei, eu acho que aquilo é um filme que até é decente. Jane Eyre também viste? Jane Eyre também vi, também tem um guarda-roupa bom, o W.E. também tem um guarda-roupa bom, mas é a única coisa que é boa naquele filme. É o filme da Madonna, não é? Sim, é o filme da Madonna. Tem um guarda-roupa que é absolutamente espetacular e não me admirava se ele até ganhasse. Não me admirava nada. Agora o resto... The Artist, ok, está bem, consigo perceber, mas eu não vi, o Hugo também não vi, portanto, o que é que eu posso dizer acerca disso? Não posso dizer absolutamente nada. Olha, da Art Direction, vá. Agora, a direção artística, olha o Harry Potter outra vez. Sim. Uma meia-noite em Paris. Esta é outra palmadinha nas costas, não é? Sim, é outra palmadinha nas costas, mas atenção, ele consegue recriar aquela coisa dos anos 20 e não sei quantos mais, e até está bastante bem feito em relação a isso. Portanto, eu não me admirava nada que essa recriação. Claro que, comparado com outras coisas como o Hugo, Harry Potter and Deathly Hallows, artista, War Horse, quer dizer, não me parece que tenha oportunidade de ganhar. Ele tem mais oportunidade de ganhar, por exemplo, no guião original, mas aqui é. E mesmo aí é apenas um Q2. Gostámos do que fizeste, vá. Continua. Melhor edição. Melhor edição. Está aqui a rapariga tatuagem de dragão. Temos os descendentes. Eu sinceramente, Moneyball. Esta é uma das... Eu sinceramente digo-te, eu ainda não vi o artista e nem o Hugo, mas eu acho que, pelo que vi, não vão dar o Oscar à rapariga com a tatuagem de dragão, porque pura e simplesmente é impossível. Eles já receberam o Oscar no ano anterior, não vão estar a dar o Oscar à mesma pessoa durante 2 anos diferentes. Só aconteceu uma vez. Eu acho que com a tatuagem do dragão tem a melhor edição que eu vi até agora deste ano, dos filmes deste ano. Kirk Baxter e o outro fizeram um trabalho excelente. Por exemplo, quando ele está em casa do Eric Wenger e está a falar que ele tem de apanhar o comboio, não sei quantos mais, e que ele tem 30 minutos para o convencer, ele começa a falar, começa a contar a história, não sei quantos mais, e ele decide ficar. E depois tu cortas imediatamente para o comboio a ir-se embora e cortas outra vez para casa. Não precisas estar a dizer, pronto, são horas de ir embora. A edição faz isso. O Fincher também não brinca em serviço. Pá, o que é que tu queres? O Fincher tem um sentido de ritmo absolutamente espetacular e, quer dizer, a maior parte dos filmes dele foram nomeados para edição e com toda a justeza. Vocês viram o Moneyball? O Moneyball eu vi. Vi. Eu acho que a edição também é competente, mas realmente acho que é inferior aos Homens que Odeiam as Mulheres. É esse o título do filme e do livro em português. Sim, e é também o nome do o título em sueco. Em sueco, sim. Porque é realmente o título original do filme, do livro. Mano, som hatar kvinor. Há ter sido daquelas traduções americanas que, ah, isto é um bocado ofensivo, vamos mudar. Não, não faço ideia se foi isso ou não, estou só a especular. Não faço. Eu também não faço a mínima ideia, mas atenção. Ele realmente tem uma tatuagem de dragão, mas pronto. Desvirtua, não desvirtua muito, mas enfim. Não é propriamente dito como o poderoso chefão. Exatamente. Ou se mover num caso. Mas pronto, vamos passar à próxima categoria. A próxima categoria é a melhor canção original. Não ouvi nenhuma das duas. Quer dizer, ouvi a do Rio, mas do Camané que não chegou aos eleitos finais. Isso não foi do documentário do José Pilar. Exatamente. Era um dos 3 pré-nomeados que Portugal tinha para o Oscar. Sim. Tínhamos 3 pré-nomeados, chegámos sem nenhum. Até parece que é que é um grande feito. Sim, fantástico. Nós somos o país, atenção, nós somos o país que tem mais nomeados para o Oscar, que teve mais submissões sem nunca ter ganho nenhuma nomeação para o Oscar. Também somos o país que mais vezes vai ao festival da Eurovisão e nunca ganhou. Olha, o que é que tu querias? É uma grande... Ainda me vêm falar na indústria do cinema português. Ela está morta! Totalmente morta! Não está assim tão morta. Ainda parece haver filmes engraçados. Já agora vai sair um filme da Forbella Espanca que me parece um filme porreiro. Eu sinceramente digo-te... A maior parte da indústria cinematográfica está morta e os únicos lives, ou pode ser, ou é art house, ou é um filme art house, ou então tem de ter coisa, ou então tem de ser o mais mainstream rasca possível, tipo Bela e Paparazzo, ou Arte de Roubar. Mas... Por acaso vi a Bela e Paparazzo há pouco tempo, a primeira vez, e... Eu nunca vi o filme, mas sinceramente a opinião geral que tenho é que o filme é engraçadinho. É engraçadinho. Pronto, tem lá o Nuno Marco a dizer umas piaditas. Sim, exatamente. É engraçadinho, mas não passa disso. Pois, exatamente. E quer dizer, comparado com aquilo que era nos anos 80 e com aquilo que está que é agora, pá, por favor. É, não tem a única maneira de eles chamarem a gente é meter cenas de sexo. Ou a Soraya Chaves, outra vez. A fazer cenas de sexo. Exato. Olha-me só, o que é que eu aprendi com o filme Amália? Houve agora uma fase, foi para aí em 2009, que era sempre os filmes, era todos casurais. O que é que eu aprendi com o filme Amália? Que a Amália gostava muito de truca-truca, foi praticamente aquilo que eu aprendi com o filme Amália. Isto tem de haver alguém que dê uma ensaboadela aqui ao cinema português, porque senão, pá, esquece. Eu acho que os filmes portugueses são decentes, só que não precisam de ser demasiado mainstream, nem precisam de ser totalmente art house. Mas eu tenho um problema com os filmes portugueses, que é os trailers. os trailers que passam na RTP1 assustam-me, porque são sempre a mesma coisa. São cenas que não estás a perceber nada do que é que está ali a passar. E que não puxam tanto para a audiência que não... Que hoje está a pagar o quê? 6€, 7€ por um bilhete de cinema. Exatamente, e não dá para, a volta para disso. Gastar numa coisa que viu, tipo, uma mulher ao pé de uma parede, um jardim, corta para uma porta, o nome do filme acabou-se. Pois sim, exatamente, é como aquele, o trailer do... da Espada e a Rosa, acho que era assim, que era praticamente duas raparigas lá ao fundo nas espreguiçadeiras, ao pé de uma piscina, e aparecia outra e dizer, sabes que não sei quem está a andar com não sei quê... Epá, ganda son of a bitch. Epá. Epá, sinceramente, vou já ver! Vou já ver! É a primeira sim, coisa é, que eu conheço. Acho que a promoção é muito mal feita, realmente. E em todos os filmes de Manuel Oliveira caem exatamente nesse estereótipo que vocês acabaram de descrever. Mas pronto, vamos passar à frente. Ora, melhor banda sonora original. As Aventuras de Tintin, que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas sei que vocês as dois gostaram. Sim. Mas a banda sonora é a John Williams genérico. Aquilo de estar ali, aquilo podia estar no Indiana Jones. Sim. Ou no outro filme. Não, eu não acho que seja tão Indiana Jones. Eu acho que é mais Harry Potter. Tem a track do início é fantástica. Dos créditos. Sim, dos créditos iniciais é fantástica. A área da Castafiore também está bestial. Que é feita do início e sinceramente pá, eu acho que se adequou muito bem, mas é como aquilo que eu disse acerca do da rapariga com a tatuagem de dragão, fica bem no filme, mas para ouvir, pá, eu já ouvi isto, não há nada. Portanto, que realmente War Horse, por exemplo, tem uma banda sonora muito melhor. Tem carteira de Soul of the Spy, pá, é mais eletrónico, não é propriamente aquilo que eu gosto, mas tem também, é fixe. Sim, é um bocadinho eletrónico, meio jazz, a meio jazz também, etc. E quer dizer, pá, é fixe, mas também não é propriamente dito. Não é, it's not my cup of tea, como os ingleses costumam dizer. Portanto, olha. O que te parece uma banda sonora mais alegre do que os menos dos trailers hoje? Eu não faço a mínima ideia. E o The Artist parece-me que vai ser o vencedor, porque. Sendo um filme mudo, uma pessoa presta muito mais atenção à música e, portanto, basicamente a música passa a ser o diálogo. Portanto, exatamente, acaba por ser aquele que vai ganhar, provavelmente. Muito provavelmente vai ser aquele que vai ganhar. De resto... Cinematografia. Olha o artista e a rapariga tatuagem de dragão outra vez. Cinematografia, a rapariga tatuagem de dragão também acho fantástica. O artista. Atenção, existe uma coisa que os filmes do Asana Vicious, Asana Vinicius, Asana Vinicius de Moraes. Exatamente. Mas. Asana Vicious, sim. Ele fez uma série de filmes a parodiar o género euro-espião que andava muito em voga nos anos 60, a partir de uma série de livros. Que foi um senhor e uma senhora que escreveram a Metro, o OSS 117, eu acho que foram 250 livros escritos do desgraçado do tipo que vendiam-se a literatura do cordel, vendiam-se nas tabacarias e nos quiosques e etc. Ele consegue fazer uma espécie de um pastiche aos anos 60, aquilo... Se não te dissessem que aquele filme era de 2006, tu acreditavas piamente que aquilo era um filme que tinha sido feito nos anos 60. Porque é uma reconstituição igual, até em técnica de cinematografia, em técnica de som, é absolutamente surreal aquilo que ele faz. E para além disso, os filmes têm piada, têm imensa piada, e eu recomendo às pessoas que não se importem em ver um filme francês. Existem legendas na net. Isso é ilegal. Tu não podes incentivar as pessoas a cometerem ilegalidades. Com a sopa e com a ata e com a pipa. Até, aliás, este programa... Exatamente. Passar... Vão à FNAC. Encontram paletas de filmes do OSS 117. Vão à Cinemateca. Há outro problema. É que tu, hoje em dia, não podes recomendar a FNAC a ninguém. Porque anda aí a ser partilhado nos Facebooks. Não sei se já viste ou não. Não. Uma campanha que a FNAC fez, que é troca os Maias pela Maier. Aparentemente. What? Exatamente. A Maia do Twilight. Exatamente. Estás a brincar comigo. Eu ainda... Calma. anda, não vais para tão longe, anda cá. Neste momento, António Mendes está a chorar. Pronto. Eu não tenho a certeza porque a foto não dá para ler as condições. E eu não tive paciência para ir ao site procurar as condições. Mas aparentemente, se entregares a tua cópia dos Maias, recebes um vale desconto para comprares o livro do Amanhecer. Eu tenho ideia que é isto. Porque a foto, o mundo está a foto, doido! A foto está com pouca qualidade e eu ainda não consegui ler. Aparentemente, a faca. Este programa tem tudo. Aparentemente, a FNAC retirou esse anúncio que era polémico. O mundo está doido. Dizia, de facto. O mundo está doido. Troca os Maias pela Maier. Porque, sim. Uma coisa. Ah, exatamente. Falta uma coisa. O que é que era um retrato de um país, como deve ser, quando pode haver vampiros a brilhar? Eu não quero estar a mentir, mas eu acho que no mesmo cartaz dizia porque a cultura renova-se. Eu tenho ideia que é isso. Tu que já estás a ver a imagem. Eu tenho ideia que é isso. Exatamente. Porque a cultura renova-se. Mas pronto. Oferta vale 5€. Exatamente. Os Maias são uma coisa rasca. Agora que já respiraste, podes dizer quem achas. Ok, vá, pronto. Sim, eu acho que é melhor passar à frente, senão isto. Vamos ter uma data de coisas para cortar no final do programa. Melhores documentários. Não sei se vocês viram Pina ou Paradise Lost. Não está aqui o do Banksy. Esse já foi nomeado ano passado. Foi o ano passado. Claro. Foi que até. Exatamente, que até nem sabia se ele ia aparecer, se ganhasse, como é que ele ia fazer para a entrega do prémio. Mas supostamente ele ganhou a cara, job. Aliás, chegou a aparecer uma foto, se chegaram a pensar que poderia ser ele. Sim, eu lembro de qualquer coisa. Tipo. E eu não vi nenhum. E então não tenho a opinião sobre nenhum deles. Paradise Lost 3 parece-me um filme muito arrasca pelo título. Paradise Lost 3. Está tão perdido. Lagoa Azul. Regressa à Lagoa Azul. Não, é que é um título de um épico tipo Lusíadas, só que para os ingleses, estás a ver? E depois assim, tipo, Paradise Lost 3 parece que fizeram uma versão chunga em que o diabo regressa e vai matar toda a gente. Ah pá, meu Deus. Ora, melhor filme estrangeiro. Temos aqui A Separação, que foi o único que vi daí. Ou Uma Separação. Não vi, sei que supostamente é muito bom. O nosso Bernardo Vasconcelos do Cinema Paraíso é um grande defensor deste filme. Sim. O António tem uma opinião ligeiramente contraditória. Não é ligeiramente contraditória. Eu vejo que é fantástico o que. Porque aquilo é mais ou menos uma espécie de Kramer contra Kramer e barra. Como é que se pode dizer? O A Few Good Men. Era esse o filme que eu estava a querer dizer. Que é assim, tipo, uma espécie de matrioscas de filmes de tribunal, estás a ver? Tudo aquilo vai acabando por ser um jogo de xadrez entre uma família pobre e uma família rica. E, basicamente, no fim, tu não sabes qual é que é o julgamento moral daquilo, porque nós, supostamente, é que temos de fazer o julgamento moral e não deixar coisa. Sinceramente. Pá, não é propriamente dito aquele género de filme que eu gosto. Agora, eu vejo que é bem feito, que sinceramente eu vejo perfeitamente porque é que as pessoas acham que é bom. Eu acho que é bom, mas não é propriamente dito aquele filme que eu iria ver numa tarde por desfastio. Porque até é bastante pesado, diga-se passagem. Ora, melhor filme animado. Temos aqui Chico e Rita. Sim, é um filme cubano. É um filme cubano. Ah, sim, é o do... Salsa? Tango? Sim, exato. Tango é argentino, pá. Cubano argentino. É do género. Acabei de lhe dar uma belinha neste preciso momento. O outro é que é europeu, do Gato, sim, do Gato em Paris. Gato em Paris, sim. Penso que é sobre um ladrão. Esse aí eu não vi. Kung Fu Panda 2, pá. Diga-se passagem, o favorito é o Rango. Não, o favorito era o Tintin. Não. Eu já vi muita coisa boa em relação ao Puss in Boots. Não vi... não vi nenhum deles. Sim. Não vi nenhum dos filmes. O Rang é o favorito destes todos. Em segundo lugar, o Dark Horse e o Kung Fu Panda 2. De resto, Passing Boots, ok, está bem. Tudo bem. Gato em Paris e Chiquirrita, não faço a mínima ideia, porque eu não vi nenhum deles. Mas eu, sinceramente, eu acho que o Rango é fantástico. A razão pela qual o Tintin não foi nomeado e que toda a gente está hiper chateada, eu até pode-se dizer que eu também estou chateado, porque existe mais na vida do que propriamente o Gato das Botas. Mas quer dizer, eu percebo qual é que é a razão da Academia não nomear, porque isto é assim, eles desde o Avatar, a maior parte do Avatar é um filme de animação, se fores a ver é a realidade, porque é um filme de animação que de vez em quando tem pessoas a andar lá no meio. É uma misturazita. alguns cenários que tenho ideia não tenham sido feitos a computador. Sim, os cenários não são feitos não a computador. Não sei se isso é um requisito para ser nomeado para o melhor filme de animação, ser completamente de animação. Pá, olha, o dinossauro da Disney. Presumo que seja. O dinossauro da Disney é a mistura imagem real com a coisa. Não sei se quem tramou Roger Rabbit foi nomeado para essa categoria. Acho que nessa altura não havia. Ah, pois não, foi criado quando estreou Toy Story, não foi? Não, foi criado por causa do Shrek. Do Shrek? Não, do Shrek. Foi com o é Shrek. Mais antigo que isso. Não, é com o Shrek. Com o Shrek que começa. Que era mais antigo. Pronto, também falando de Toy Story, há gente que ficou espantada do Cars 2 não ter sido nomeado. Acho que é o primeiro ano que a Pixar falha. Oh, meu Deus! Não me surpreende nada, o Cars 2 é uma tristeza. É o próprio franchise da Pixar. Sim, Gato das Botas numa mão e Cars 2 na outra. Venha o diabo e escolha. Gato das Botas, sinceramente. Ah, vá lá. Não, quer dizer, o Cars 2 era uma... Era muito, muito fraquinho. Enquanto que o Gato das Botas, nem piada, o António Bandeiras está espetacular. E quer dizer, pronto. O favorito é o Rango. Desde o Avatar, que a Academia disse que não vai nomear filmes de motion capture para animação, porque nesse caso o Avatar tinha de ir para lá. Estás a perceber a ideia? E quero dizer... Pronto, eu percebo porque é que é o cinema, agora eles vão ter de começar a gerir essa coisa de motion capture e não sei quantos mais. Isso é um bocado ridículo, não é? Porque mesmo estes filmes têm sempre motion capture, há sempre pessoas que vão fazer os movimentos que eles estão a gravar. Uma coisa é rotoscope. Uma coisa é a rotoscope, que é basicamente teres a pessoa a dançar e tu estás a desenhar lá por cima e não sei quantos mais. Mas isso aí é desde a Branca de Neve e os Sete Anões que fazem isso. E mesmo antes. Mas quero dizer, de resto, os filmes da Betty Boop também tinham isso, as curtas da Betty Boop também tinham isso. Agora, quer dizer, fazer motion capture, eu acho, segundo a Academia, já é um bocadinho demais. Não é estares a desenhar o boneco do zero, é teres pessoas a fazer aquilo que o boneco faz. Propriamente dito a sério, e depois eles mascaram como se fosse um boneco. E pronto, quer dizer, eu não posso dizer nada acerca disso, mas também não posso... coisa. O que é que queres que eu te diga? Enfim, deixa eu passar à próxima. Sim, passar à frente. Melhor argumento adaptado. Temos Os Descendentes, temos Hugo, temos Idos de Março, Moneyball e o Tinker Tailor Soldier Spy. O que é que vocês acham que ganha daqui? Se fosse eu não vi o Hugo, pois. Eu não vi o Hugo, mas do que eu vi, Os Descendentes. Eu só vi o Moneyball e o Tinker Tailor, mas sinceramente acho que não vai ganhar nenhum destes. Eu vi o Descendentes e o Idos de Março, e para mim era o Idos de Março. Não, vai ser o Descendentes, vai ser o Descendentes. Acredito que vai ser o Descendentes. Porque o Alexander Payne é fabuloso e o Eyes of March não teve assim tanto sucesso, é o filme, também existe este. Como já disse. Sim, já ouvimos essa. E quer dizer, Os Descendentes era um dos favoritos. Acabou por não ter tantas nomeações como estava à espera. Mas pronto. Por acaso esse aí era um filme que eu teria posto para a melhor cinematografia. De resto, pá, Moneyball não me parece. Tinker Tailor também não me parece. Eyes of March também não me parece. Hugo, não faço a mínima ideia. Descendentes, talvez. Talvez seja quem ganhe. Cá para mim vai ser entre o Hugo e os Descendentes. Não sei. Melhor argumento original. Temos o artista. Sim. Bridesmaids, que é um... Para mim é uma certa surpresa. O Pedro está-se aqui a rir. Porque é o típico filme que está lá só para dar também uma certa voz ao público, aos filmes que o público gostou. É isso que se fazem também com o aumento do número de filmes nomeados para melhor filme. É também de certa forma... Não é bem isso. É mais ou menos... Eu acho que era aquela categoria de filme que... Tu nunca na vida vais ganhar isto, mas estás aqui só para o reconhecimento e é tal pancadinha nas costas, tipo, continua, que isto foi um bom trabalho. Pois exatamente. É o mesmo que aconteceu com o Robert Downey Jr. quando ele fez o Tropical Thunder, que ele foi nomeado para melhor ator secundário. Ou o Johnny Depp quando fez o Piratas das Caribas. Piratas das Caribas, exatamente. A Jack Sparrow. Pá, não é pelo facto de ser um filme que as pessoas gostam, é pelo facto de trazer uma lefada de ar fresco para um género que normalmente não é assim muito bem visto. E que também já viu melhores dias, também por isso é que se reconhece a nomeação. Chegamos à melhor atriz secundária. Olá, Jéssica Chastain. Nós vamos cá todos os dias. Muito sim. Publicitada neste programa. Pá, eu sinceramente digo-te, o The Help está espetacular. Tu é impossível... se tu vires o The Help, é impossível não gostares da Jessica Chastain. A Melissa McCarthy também vem aqui com o Bridesmaids com outra palmadinha nas costas. Sim, sim, exatamente. Janet McTeer, não faço a mínima ideia. Ou Octavia Spencer, provavelmente. Foi ela quem ganhou o Globo de Ouro, se não estou a enganar. Sim, ou então a Berenice Bejo. Melhor ator secundário, Christopher Plummer ganhou o Globo de Ouro para Beginners. E vai ser quem vai ganhar. O Nick Nolte está aqui nomeado para o Warrior. Eu adorei o Warrior, acho que o Warrior merece ganhar um prémio. Mas o Nick Nolte faz de si mesmo. Faz um tipo que está perdido de bêbado e todo drogado. Sim. Só nestes parados. É sim. Como é um Gary Busey, mas com a cara mais bichada. Sim. Eu não percebi a nomeação do Max... Jonah Hill. Acho Jonah que... Hill não. Não percebo, não percebo. Aliás, eu próprio nesse filme achei que o... Se é o mesmo que acontece com o Brad Pitt. Pelo Brad Pitt deixar de ser deixar de ter aquela aparência de estrela de cinema e passar a ser o tipo que podia viver ao teu lado. E o mesmo que foi next door, sim, que por acaso é o gerente de uma equipa de beisebol. E o Jonah Hill, por simplesmente porque ele não disse uma piada durante o filme inteiro. Pá, eu no Moneyball eu achei que o Philip Seymour Hoffman estava melhor que o Jonah Hill. Mas pronto, mas o Philip já soube no meu. Mas atenção, para nada, que ele atenção, o Philip Seymour Hoffman está lá porque ele fez o filme do Capote com o Miller, com o Bennett Miller, que foi o realizador do Moneyball. De resto, está lá praticamente a fazer corpo presente. O que é que aquela personagem está ali a fazer? Exatamente. O que é que ele está ali a fazer? Ok, está bem, ele faz o papel bem, mas podia estar lá aquela personagem e de repente, a meio do filme, ela desaparece. Tu começas a perguntar: onde é que foi parar o desfile em Samara Hoffman? Onde sim, é que então, ela a primeira, acho que é de meio do filme, ela já não tem nenhuma linha de diálogo, só aparece nas imagens da equipa a jogar e etc. Sim, exatamente. Passamos à próxima categoria. Ora, melhor atriz, adivinha lá quem é que vai ganhar isto? Pá, eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Glenn Close, Viola Davis, Rooney Mara, Meryl Streep e Michelle Williams. Eu acho que vai ser... Fala-se na Michelle Williams. Michelle Williams parece... Michelle Williams está espetacular no My Wicked Marilyn. Foi a razão pela qual eu gostei bastante do My Wicked Marilyn. Foi precisamente por causa da Michelle Williams. Pá, mas eu acho que vai ser qualquer coisa assim, tipo, entre a Viola Davis, Meryl Streep e Michelle Williams. Eu acho que a rapariga do... Como é que ela se Rooney Mara. Chama? Do Marta Marcy, May Marlene, Elizabeth Olsen. Sim, é uma nomeaçãozita. Eu não acho assim ou tanto. John Ox. Eu acho John mais. John Ox, qualquer coisa. Ox, ou John Hudson, Jack Hudson, mas, sei lá. Confirma-se, é Ox. Sim, eu acho fantástico o John Ox. E acho que ele está fantástico no nesse filme, no Marta Marcy, May Marlene. Como ele estava bestial no Winter's Bone. E sinceramente, pá, ok, foi um dos snubs para melhor ator secundário. Mas de resto, pronto. Vai ser entre a Viola Davis e Meryl Streep. Talvez não deem o Oscar à Meryl Streep porque ela já ganhou 17 nomeações. Já não precisa. É praticamente. É para o número par, então. É o recorde. Portanto, quer dizer, não é num par, ela já tem 2 Oscars. Ela vai ganhar. Se ela ganhar este, ganha o terceiro. Já tem mais qual para ti. Sim, provavelmente. Okay, eu não sei o que é que ela vai fazer. Ela vai passar a decorar a casa, vai passar a utilizar os Oscars como. Como se for para a porta não bater. Stoppers, exatamente. Mete uma lâmpada em cima e usa um candeeiro. Sim, exatamente. De resto. Ora, para melhores atores, temos aqui o George Clooney para Os Descendentes, o Jean Dujardin para O Artista, o Gary Oldman, o Brad Pitt e o Damien Bichir para O Better Wife. O Damien Bichinho. Damien Bichinho. Temos também nesta categoria... ninguém sabe o que é que aconteceu com o Damien Bichir. Aquilo foi assim, tipo, out of the left field. Toda a gente estava a pensar, vai ser o Michael Fassbender. É a tradução para uma língua qualquer de Michael Fassbender. Como se traduz o nome dele? É a única explicação possível. Como é que o Michael Fassbender não é nomeado? Alguém me explica, é isso, favor. É o que eu estou a dizer. Não, ele é mexicano, não é? Para espanhol não é assim muito, mas imagina que queres traduzir Michael Fassbender para cantonês ou para um dialeto qualquer de uma ilha, qualquer do Pacífico, e aquilo de volta da minha Bichir, não percebo mesmo. Então tenta traduzir Jean Dujardin. Jean Dujardin, pronto. Isso percebe-se que o artista está a ser criticamente... Sim, é o João do Jardim. Ele até gozou com isso nos Globos de Ouro. Que ele dizia que ele era o João de Jardim. João de Jardim. Enfim, é o maior cenário. Porque era uma pessoa muito terra a terra, portanto era o João de Jardim. Mas isto vai para o Clooney, não é? Sim, isto vai para o Clooney, sem dúvida. O João do Jardim vai ser apenas a palmada nas costas, kudos. Gary Oldman também vai ser outro kudos. Como é que o Gary Oldman ainda não recebeu nenhuma nomeação para o Oscar? É que eu gostava de saber. Pelo Quinto Elemento também. Não, mas quer dizer, que papel é que achavas que merecia? Eu sinceramente, eu adicto Sidney Nancy, por exemplo. Ele está fantástico como Sid Vicious. Ele é um dos atores mais consistentes que existem e, no entanto, não, até agora não foi nomeado para o Oscar. E existe aqui uma pessoa que diz que o Gary Oldman não está assim uma coisa muito espetacular, simplesmente porque ele tem de estar calmo durante todo o filme. Eu só vos digo uma coisa. Quem sabe representar sabe o que é difícil representar, e fazer aquilo que o Gary Oldman faz é impossível praticamente. Portanto, eu sou ator, participo ainda no grupo de teatro. Não faz mal, eu também sou músico nos tempos livres. E o Tiago é artista plástico. Eu sou artista plástico. Sim. Escultor, mais. Ok. E pronto. Melhor diretor, pá, vai ser o Michel Hazanavicius. Ou Alexander Payne. Ou Martin Scorsese. Ou o D. Allen. Ou o Terence Malick. Não vai ser. Fez uma publicidade à Tito espetacular. Sim, exatamente. Várias horas, mas... E a Best Picture vai ser entre o artista e os descendentes. De o resto. Extremely Loud and Incredible, because não estão aí a fazer muito. Vi o trailer quando foi ver os homens que faziam as mulheres e não achei nada interessante. O Extremely Loud and Incredibly Close é o Clube das Chaves. No 11 de setembro. Por acaso é mesmo. Eu acho que aqui é que devia estar o Warrior, mas não. Ou Drive, não é figurinha. Agora War Horse. Eu não vi o War Horse, até não posso dizer nada. Mas o Moneyball, por exemplo, eu por acaso não gostei nada do Moneyball. Eu achei aquilo uma seca. Eu achei que é uma seca. Não, não é. Achas que aquilo com o desporto funcionava melhor? Não, eu digo-te, eu sou uma das poucas pessoas. Exatamente, que eu gosto de beisebol. Isto não é nada um estereótipo racial nem nada disso. Mas quer dizer, pá, o que é que queres que eu te diga? Eu não vejo nada naquele filme que eu diga uau, fantástico, bestial. O que é que queres dizer? Pá, é normalzinho. É, olha, até preferia o Ides of March ao Moneyball. Não vi o Ides of March, portanto, não. Camaradas. Esta semana estamos despachados. Uhum. É sempre um prazer ter-vos aqui. Sim. António Pedro. Muito obrigado. Ok. Sou sempre muito bem recebido. António, o que é que nós vamos ouvir esta semana? Vamos ouvir Elvis Presilha. Só porque eu me sinto patriótico neste preciso momento. E vocês vão ouvir o Hino dos Republicanos cantado pelo Elvis Presilha. O Hino dos Republicanos, atenção, é dos nortistas durante a Guerra Civil. Não é propriamente dos republicanos da Sarah Palin. Atenção. Calma. Deixando isso claro. Sim. Até para a semana. Oh, I wish I was in a land of cotton. Old towns are not forgotten. Look away, Dixieland. Sing it, fellas. Oh, I wish I was in Dixie. Away, in Dixieland I'll take my stand, to live and die in Dixie. For Dixieland I was born, early Lord, one frosty morn. Look away, Dixieland. Glory, glory, hallelujah. Holy glory, hallelujah. So hush, little baby, don't you cry. You know your daddy's bound to die. But all my trials, Lord, soon